Rapaz! André Cedês, a potência dos paredões. massa. A galera de casa, bate palma, bate palma. Rufem os tambores, rufem os tambores.